Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. E vai aí um churrasquinho da Friboi, Marco Antônio. Começamos bem já. Olha, ontem, quando a gente estava conversando sobre isso, né, no ar, sem mentira mesmo, coisa de psicopata, depois de ouvir a piada, eu ainda, a piada que eu vou citar, que veio do Renzo, eu de madrugada acordei rindo, falando que era aquela, por favor, eu gosto de, eu só quero comer, eu quero o meu com papelão reciclado. Eu não tô admitindo. Era umas 2 da manhã, eu acordei rindo, falando sério. Ai, coisa... Ah, olha, só rindo mesmo, né, querido? Porque senão não tem como levar adiante. O dele ele quer com papelão reciclado. Isso, tem que ser com reciclado, né? Porque é um cara que ele se preocupa com o ecossistema, entendeu? Ai, foi muito engraçado. O programa tá ótimo hoje, queridão. Vamos começar com os anos 50, vamos então? Vambora, vamos nessa. Vamos lá, um grande abraço. Vamos lá, gente. Took a hard boy ride, then you laid it aside. It was smoking. Oh, baby, it was smoking. Oh, baby, it was smoking. You drug it around just like a sack. When you came, dragging it back, it was broken. Oh, baby, it was broken. I said I wouldn't lend it till the day we were wed. But each time I kiss you, I forget what I said. I let you keep it tonight if you're holding real tight. And please don't drop it. Oh, baby, don't drop it. Oh, baby, don't drop it. Breaking up like a plane before a quarter of eight. No joking. Oh, baby, I'm not joking. Oh, baby, I'm not joking. You peep through a crack while I go pacing it back. It was broken. Oh, baby, it was broken. Oh, baby, it was broken. Breaking the gloom, I love real close. I'll tell you what I will do. I'll let you keep it tonight if you hold it real tight. And please don't drop it. Oh, baby, don't drop it. My dear, don't drop it. Marco Antônio. E aí, essa canção é de 1954. O nome do cantor é Wilbert Harrison. A gente, há alguns meses, já apresentou uma outra canção super desconhecida dele. Essa canção se chama Don't Drop It, como eu falei, de 54. E o maior sucesso dele foi Kansas City, que é uma canção que homenageia as mulheres de fama questionável de Kansas. Vamos tocar um trechinho só para o pessoal lembrar que foi um mega sucesso. Gonna be as mulheres não devem ter gostado muito, não, né? É, na verdade é uma homenagem, né? Que ele fala ele chama de Crazy Little Women of Kansas, na letra. Essa canção, né, vendeu até hoje cerca de 3 milhões de discos. O Wilbert Harrison, ele nasceu em 1929, faleceu em 94. Nasceu em Charlotte, na Carolina do Norte, morreu numa cidade um pouco menor, também na Carolina do Norte, chamada Spencer. Morreu de um derrame num asilo, ele tinha 64 anos. Ele era cantor, né, pianista, guitarrista e mestre na gaita de boca, né, um chamado harmônica, que eles chamam lá nos Estados Unidos. O Hilbert pode ser ouvido em trilhas sonoras como Nós Somos Campeões 2, uma comédia, uma sequência de uma comédia sobre rock no gelo, estrelado pelo grande Emile Esteves, né, um dos filhos do Martin Sheen, também num filme chamado Mickey Olhos Azuis, que era uma comédia sobre máfia com o Hugh Grant e um dos atores que eu mais gosto, James Caan, né? Muita gente até acha, pelos papéis em Poderoso Chefão e tudo mais, que o James Caan é de origem italiana, católico de origem italiana, não, na verdade ele é judeu de origem alemã, né? James Caan, seria, não, o James Caan. Né? Também num filme chamado O Olhar do Amor, na série de TV Barrados no Baile, e também tem uma versão cover dessa canção, de canção do Wilbert Harrison, num filme mediano até, foi massacrado pela crítica em grande fracasso de bilheteria, mas que eu acho até bem, bem afastável, chamado Harley Davidson e Marlboro Man, que era com o Mickey Rourke, dois atores que eu gosto bastante, o Mickey Rourke. E aquele menino do Miami Vice, né? Isso, e o Dom Johnson, exatamente. Eu gostei do filme, viu? Eu também gosto. Gostei. Eu acho bem respeitável, mas como os dois estavam em baixa, daí pegaram os dois para, desculpa a expressão, mas para Cristo. Esse filme até, Harley Davidson e Marlboro Man, até um dos vilões era um dos Baldwin, era o Daniel Baldwin. Tá, vamos passar para os anos 60? Vamos, porque o Alec Baldwin é vilão nos filmes e na vida real, né? É, tem o Alec, tem o William, o Alec Baldwin. Stephen Baldwin. O Alec eu acho um grande ator, supostamente bastante porra louca, e hoje em dia, o pessoal que não conhecia, o cara tá bastante famoso, aparecendo direto no Saturday Night Live, interpretando o Trump. É, só que a mulher dele até hoje não deixa ele chegar perto dos filhos, né? É, pois é, foi casado com a Kim Basinger e tudo. Exatamente. Mais, um auge até da Kim Basinger. Vamos para os anos 60, querido? Vamos embora. 62. bem românticazinha, ah, né? É, essa canção, eu assim, sem querer, eu adoro, acho super emocionante. É de uma cantora chamada Shelly Fabré. O nome é I'm Growing Up, uma música super desconhecida, né, infelizmente não fez sucesso, ela é de, essa música é de 62. É basicamente uma pessoa falando, uma moça falando sobre o rito de passagem, que ela está crescendo e virando adulta. Acho um encanto essa canção. O maior hit da Shelly Fabré foi Johnny Angel. Vamos tocar um trecho, o pessoal vai lembrar certamente. Vai lá, Fufanha. Tá, por favor, foi. Johnny Angel, you're an angel to me. Johnny Angel, how I love him. He's got something that I can't resist, but he doesn't even know that I exist. Johnny Angel, how I want him, how I tingle when he passes by. Every time he says hello, my heart begins to fly. I'm in heaven. Johnny Angel sou eu, viu? Hã? Johnny Angel sou eu. Essa canção foi um grande sucesso mundial, né? Falar um pouquinho da Shelly Fabré. Ela nasceu em 44 em Santa Mônica. Ela também era atriz. Ela estreou aos 7 anos de idade numa participação num musical chamado, no original era The Girl Rush, um filme de 55. No Brasil o título era Cassino das Tentações. Era um filme com a Rosalind Russell e um galã argentino que muita gente não lembra mais, Fernando Lamas. Sim! Você lembra, né? Sim, galã argentino, foi um Latin lover, assim, tentaram fazer ele uma espécie de Ricardo Montalbán, assim, isso. Né? Ela também fez uma participação numa comédia pop, uma comédia sobre uma banda de rock, o filme é de 56, se eu não me engano, com o Sal Mineo e com John Saxon. Olha só, no original o nome do filme era Rock Pretty Baby. E no Brasil, te prepara, pro título, já que a gente gosta desses títulos ignóbeis, que davam Curvas e Requebros. Ah, meu Deus do céu. Era o nome do filme. Até bem simpático o filme. Ela contracenou com Elvis Presley em 3 comédias musicais dele, que fizeram sucesso de público, mas foram muito criticados. Eram três das comédias dele que foram mais massacradas, assim, pela crítica, no sentido assim, de acharem que eram muito esquecíveis e sem trama e só pretexto para aparecer cantando. Era Louco por Garotas, um filme chamado Spin Out, no Brasil era Minhas Três Noivas, e um também chamado, chamado Clam Bake. No Brasil, esse Clam Bake, o título era O Barco do Amor. Não tem nada a ver com aquela série, Love Boat. Love Boat. De anos depois. Ela também participou de uma comédia musical nos anos 60, criada pelos britânicos Herman's Hermits, né, do It's a Kind of Hush. It's a Kind of Hush. O nome do filme era Hold On, no Brasil era Aguenta a Mão. Né, o título até dá uma impressão, até Aguenta a Mão, parece comédia do Oscarito, né? Hold On. É. E ela foi, do meio dos anos 90 até 2006, a voz oficial da Martha Kent, da mãe do Superman em desenhos animados. Ela foi casada com um empresário da música pop, Lou Adler, durante 16 anos. O Lou Adler, além de diretor, além de empresário e ter lançado várias bandas, ele também foi diretor de cinema, realizando Queimando Tudo, filme aquele mega sucesso com o Cheech and Chong, e ele também depois produziu um videogame e um desenho animado com a dupla. Ela pode ser ouvida nas seguintes trilhas, né? A Minha Mãe é uma Sereia, é um filme nostálgico com grande, não em altura, mas em talento, Bob Hoskins, que Deus o tenha, e a Cher, né? Acho que o título original era Mermaid, eu me lembro que era com a Winona Ryder e com a Christina Ricci também. E um desses filmes que, com o sucesso do Baby, do Porquinho, vieram aos montes, que era André, Uma Foca em Minha Vida. Uma Foca em Minha Casa. Né, filmes de bichinho mimoso que a gente fica com vontade de matar logo depois de assistir. Sim. Vamos para dos anos 70? Vamos embora. Marco Antônio. Ah, essa canção é de 78, o nome é You Are of Love. É uma canção, a gente está trazendo aqui, praticamente, eu não saberia nem específica, se já tocou em Rádio Brasileira, mas se já tocou, olha, foram pouquíssimas vezes e certamente não toca em Rádio Brasileiras há mais de 30 anos. Essa canção foi feita para o mercado europeu e produzida por holandeses. O nome da quem canta é uma dupla de irmãos gêmeos idêntico chamado Alessi Brothers, né? Os irmãos Alessi fizeram muito sucesso no Brasil com a canção Sad Songs e também com quer dizer, essa canção Sad Songs tocou até na trilha sonora da novela Locomotivas em 1977, no último capítulo em que a Lucélia Santos até me lembro que a Lucélia Santos até descobre no final da novela que a Eva Todor era a mãe dela. E eles são ítalo-americanos daquela região de Long Island, no estado de Nova York, e eles tiveram a canção Sad Songs, por exemplo, fez mais sucesso no Brasil do que nos Estados Unidos. A gente, vamos tocar um trechinho, a gente volta a falar deles, pode ser vamos, Sad Songs, pode te lembrar na mesma hora. Early in the morning, today I am moving away. Sitting here for the last time makes me feel so strange. My life here is ending like a pulled up wing. Oh, don't play no sad song, they'll make me cry. The situation reminds me of when I went away to school. My friends, they all called me and said I've been made a fool. My girlfriend, she left me. Antônio, você acha que essa fez mais sucesso que essa aqui? All For A Reason? Solta aí, Fofunha. Sim, All For A Reason. Claro. When I wanted to call just to hear your voice, it was the two of us such a long time ago. So many times I regret that choice. Oh, wait. Oh, for a reason. Eu acho que essa tocou mais, viu, Marco Antônio? É, porque eu adoro All For A Reason, mas a Sad Songs, eu me lembro que um dos discos mais vendidos de trilha sonora internacional no Brasil nos anos 70 foi do Locomotivas. Eu acho que vendeu mais essa. Mas o interessante, de novo, é que a canção que os fez ficar famosos nos Estados Unidos é uma canção chamada Oh Laurie. E essas duas canções não são conhecidas praticamente pelo grande público dos Estados Unidos. Então, quer dizer, um sinal assim que a gente já teve bom gosto no Brasil, porque né, são duas canções lindíssimas, né? Por favor, né? E essa que a gente tocou, You're Out of Love, que a gente tocou na íntegra, o interessante é que quem toca guitarra e faz backing vocals é o Paul Stanley do Kiss. Então, quer dizer, até eu tinha colocado na chamada ali no Face e muita gente me escrevendo e tal, mas o quê? Dupla de irmãos gêmeos, dos anos 70, né? Com o Kiss junto, então, essa aí era aquela You're Out of Love, que até uma pegada bem mais rock and roll, né? Conta com o Paul Stanley na guitarra e também backing vocals. Deixa eu ver o que mais eu podia falar. Ah, essa dupla maravilhosa aí de irmãos, eles abriram vários shows pro Andy Gibb, né, o mano dos Bee Gees, e eu acho eles bem influenciados pelos Bee Gees e pelo grupo Journey. Eles me lembram meio que uma mistura dos dois. E eles podem ser ouvidos, essa dupla pode ser ouvida em filmes como Caça-Fantasmas, tanto filme como desenho animado, numa comédia dramática com Adam Sandler chamada Funny People, no Brasil era Tá Rindo de Quê? E num elogiado drama neozelandês de nome A Incrível Aventura de Rick Baker, que era com o quase James Bond, Sam Neill, uma das pessoas que, assim, quando Pierce Brosnan acabou sendo escolhido para James Bond, ele estava bem na fila para ser James Bond. Vamos para os anos 80? Vambora. Vai lá, Fofinho. Wait at all. ele? Esse cantor aí é o Dino Vanelli. A gente, algumas semanas a gente tocou uma outra canção desconhecida dele. E daí, para lembrar o pessoal, né, tocamos um trecho do I Just Wanna Stop. Vamos tocar agora um trechinho. Eu te mandei agora por último, desculpa, eu tinha esquecido antes, mas um link está bem na finaleira aí dos que eu te mandei. Mandei a questão de 3 minutos, só a canção que tu adoras dele, que foi um outro mega hit dele, Living Inside Myself. Já tá na agulha. Tá fechado demais. Isso é simplesmente fantástico. Fantástico. Maravilha de canção. Fantástico. So self-assured, but suddenly it's all changed. She's a cloud that hangs above my world, and I find myself wandering in the rain. Maravilhosa. É uma obra-prima, é, né? Fantástica. Eu não consegui decidir. Pode ser que eu goste um pouco mais do outro hit dele, né? Do outro hit dele, I Just Wanna Stop. Mas essa canção é uma obra-prima e que a gente tocou antes, é super desconhecida. Put the weight on my shoulders, ou seja, coloque o teu peso nos meus ombros, deixa eu abraço essa causa, essa ideia assim, da canção que a gente tocou primeiro. É de 81, essa que a gente tocou agora, que foi mega hit, que tu adoras. Living Inside Myself, né? Ou seja, estou vivendo dentro de mim mesmo, é também de 81. E o Dino Vanelli, ele é descendente de italianos, mas ele foi criado na parte francesa do Canadá, né, precisamente em Montreal, e um fabricante de sucessos pop. Ele pode ser ouvido em canções sonoras como Chuck Norris, O Homem da Lei, aquela série no Brasil, no título original era Walker, Texas Ranger, também no Família Soprano, e no recente filme com Michael Douglas e Matt Damon, Minha Vida com Liberace. Como é que está o entrevistado? Já está na ponta da linha. Já está? Maravilha. Gente, honradíssimo ter essa oportunidade de conversar com o grande escritor Aurélio Schomer. Ele nasceu em Caxias do Sul, mas está radicado na Bahia há mais de 2 décadas. Eu acho que 21, 22 anos. Ele é um dos fundadores da FLICA, que é a Festa Literária Internacional de Cachoeira. Ela ocorre anualmente no estado de Jorge Amado. Desde 2011 ocorre. Ele foi presidente da Câmara Baiana do Livro e também vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura da Bahia. E ele é autor de livros interessantíssimos, como Mulheres que Fazem Sexo, História do Brasil Vira-Lata, As Razões Históricas da Tradição Autodepreciativa Brasileira. Foi até com esse livro que eu fiquei sabendo, me interessei pelo trabalho dele, Dicionário de Fetiches, e também um livro, o mais recente dele é O Evangelho Segundo a Filosofia, do filósofo Jesus, As Ideias sobre Jesus. Então, muito bem-vindo, Aurélio. Obrigado, Marco Antônio. Espero corresponder a essa expectativa toda. Vamos ver, vamos ver. Muito obrigado de não ter vindo, tá? Então, vamos começar pelo começo. Como é que, né, de Caxias do Sul foste parar há mais de 2 décadas na Bahia? Como é que foi isso? Não, na verdade, eu tenho um tio, né, que mora na Bahia e tal, e aí vinha passar férias aqui. Eu sempre gostei muito daqui, simpatizei, e me sinto baiano hoje, né, é uma identidade baiana. Tô aqui na beira da praia, né, meu apartamento na beira da praia aqui em Salvador, então não tem como sair disso, né. Não, claro que eu gosto de Caxias do Sul, é minha cidade natal, gosto da minha terra, mas me sinto como baiano. A minha mãe nasceu em Caxias do Sul, mas foi criada em São Leopoldo. Vem com frequência para o Rio Grande do Sul ou não? Não, faz anos que eu não vou. Eu tenho que estou programando para ir para o ano. Ah, tá. Tem vários livros publicados. Eu selecionei alguns aqui, porque a gente não vai, infelizmente, não temos tempo para cobrir cada um deles. Mas vamos assim, falar primeiro assim, sobre o teu interesse por escrever, né? Muita gente adora ler, mas não escreve. Como é que daí surgiu o Aurélio Schomer, a escritor? Bom, na verdade, o primeiro livro que eu escrevi, não foi o que eu lancei, mas foi o que eu escrevi. Fala um pouquinho mais alto, querido, por favor. Foi. O primeiro livro que eu escrevi, ele era Maristela por Infiel, né? Ele era um romance baseado na minha admiração por Nelson Rodrigues. Eu sempre fui um grande leitor de Nelson Rodrigues, né? Um grande admirador de Nelson Rodrigues. Então surgiu essa ideia de fazer um romance e aí o resto foi vindo ao natural. Entendi. Agora, o primeiro livro de não ficção, né, é o Dicionário de Fetiches. Tá. Que aí fala também um tem essa ideia de... Isso, fala um pouquinho desse Dicionário de Fetiches, que eu sei que ele não é um livro que tenta ser, não tenta ter um valor científico ou técnico, ele não é um manual sobre fetiches, diríamos assim. É um levantamento sobre fetiches, né? Como é que é? É um levantamento geral sobre fetiches, daí a ideia de dicionário, né? Tudo que se relaciona a fetiche, não só sexual, mas principalmente sexual, é um levantamento, é um compêndio, né? uma tentativa de você colocar no dicionário tudo que se tem em geral sobre fetiches. Uau! Fetiches é aquela coisa da... Fetiche é uma palavra de origem portuguesa, vem de feitiço, né? Fetiche é a versão francesa. Mas que vem da ideia de quando os portugueses estiveram na África, essa descoberta do mundo, né? Das diversas culturas. Do exótico, diríamos assim, né? Exato, exótico. Uhum. Tá. E o livro Mulheres que Fazem Sexo, eu sei que ele reúne crônicas, né? Que fala da sexualidade feminina, mas assim, fala um pouco do livro e eu queria saber também onde é que tu achas, pela tua pesquisa, quando estava escrevendo o livro e tudo mais, onde é que a gente poderia dizer, ou pelo menos segundo a tua opinião, assim, onde é que acaba o sexo e começa o afeto, onde começa o afeto e acaba o sexo? Me diz se tu acha que ambos são indissociáveis, como é que é? Fala um pouquinho do Mulheres que Fazem Sexo. Isso vai muito da minha experiência pessoal, né, também. Porque eu sempre fui, eu digo no Evangelho Segundo a Filosofia que o melhor sexo se dá entre pessoas casadas. Né? Ah, é? Eu até disse, eu tinha uma piadinha junto, depois eu cortei na edição final, que dizia assim, não necessariamente umas com as outras, né? ótimo. Tá, mas o que acontece? Ficando na frase que ficou no livro, né? Por quê? Porque eu entendo que o outro é de uma importância vital na nossa vida, né? Eu até escrevi um artigo hoje sobre isso na internet, E falo muito sobre isso no livro Evangelho Segundo a Filosofia, em outros livros também. Nós nos guiamos pelo outro, né? Você vê que o homem, por exemplo, num divórcio, ele costuma ficar arrasado, né? O homem vira você vira sua vida pelo avesso, né? E ao mesmo tempo, as pesquisas comprovam, né? Casamento faz bem, casamento dá mais longevidade, torna a vida mais produtiva. Então, mas não todos os casamentos, evidentemente, a gente sabe disso, que tem casamentos que são suplícios, né? Então, quando uma união, que não precisa ser necessariamente casamento também, mas quando uma união envolve afeto, naturalmente o sexo tende a ser mais profundo, tende a ser mais colorido pelo afeto. Né? Claro que tudo pode começar com sexo, é possível. Mas é pouco provável, é mais provável que comece pela atração, que também é uma atração sexual, né? Tem a história dos feromônios, né? A gente não escolhe ninguém por acaso. A gente escolhe com fins reprodutivos. Tu és casado, quer dizer, né? Casaste há pouco. Agora, explicar, pessoal, o Aurélio tem tanto respeito aqui pela gente aqui e foi tão educado que, na verdade, que quando eu convidei, ele estava casando, faz tipo duas semanas que casasse, né? Deve ter que esperar um pouquinho, blá, blá. Estou com um mês de casado agora. Um mês? Maravilha. Me diz uma coisa, e é o teu primeiro casamento? Não, é o terceiro. Ah, o terceiro. Ah, tá. Eu sempre fui abandonado. Poxa, desculpa. Mas isso é por causa da veia de filósofo. Por isso que eu quero abandonar a filosofia. A filosofia, todos os filósofos morrem sozinhos. Pode olhar a biografia de todos os filósofos, eles morrem sozinhos, abandonados, né? Já os escritores de ficção costumam ter melhor sorte. Uau. Tem que voltar para a ficção. Tá. O livro que eu fui tipo, ser apresentado a teu trabalho foi, é um tema que me é caríssimo, caríssimo mesmo, que é a história do Brasil vira-lata, as razões históricas da tradição autodepreciativa brasileira, né? Eu adoro esse tema dessa síndrome de vira-latismo, né? Que a gente, que o brasileiro tem, né? Claro, outros países também têm, tem uma frase americana que fala alguma coisa tipo assim, the grass is always greener on the neighbor's backyard, né? Tipo assim, o capim, o jardim é sempre mais verde no terreno do vizinho, né? É uma frase em inglês, mas eu acho que a gente abraça muito isso, né? No sentido não só do vizinho, mas no sentido assim, até de outros países, né? Por que que tu acha que o brasileiro tem essa tendência de considerar um cidadão de segunda classe? E eu gostaria de perguntar também assim, se tu achas que com as tragédias políticas, com o que a gente tem de político assim, a gente não poderia ter outra opção a não ser se considerar de segunda, terceira ou quarta classe, né? Primeiro eu fico super deprimido e a gente conversa muito nos programas aqui da Showtime e a gente às vezes é obrigado a rir para não chorar ou cortar os pulsos com barbeador elétrico. Como é que tu vês isso? Veja, você mora em Porto Alegre, né? Isso. A rádio é de São José dos Campos, mas eu estou em Porto Alegre. Sim, mas você mora em Porto Alegre. Mas o pessoal de São José dos Campos vai entender o que eu quero dizer, até porque São José dos Campos tem muita imigração italiana, tem outras imigrações. O estado de São Paulo todo tem imigração italiana mais forte, inclusive, que no Rio Grande do Sul. Sim. Eu conto isso no livro. Tem mais italianos, acho que em São Paulo, do que em Roma, né? No estado de São Paulo está mais da metade da imigração italiana, de 1 milhão, da descendência da imigração, de 1,5 milhão de italianos. Conforme eu fiz o levantamento, no livro tem, no História do Brasil Vira-Lata, tem todo o levantamento. Mas, pegando o Rio Grande do Sul, tanto em Caxias do Sul, que é colonização italiana, quanto em Santa Cruz do Sul, que é colonização alemã, que eu falo disso no livro, aquelas pessoas que não são descendentes de alemães ou não são descendentes de italianos, são chamadas de brasileiros. E isso é depreciativo. Eu me lembro, no meu primeiro casamento, a minha primeira esposa, ela era descendente de italianos, mas ela tinha um sobrenome Santos. E muita gente me disse assim, mas tu, no linguajar local se diz tu, né? Mas tu vai casar com uma brasileira, você é maluco? Uau. Assim, quer dizer, isso é fortíssimo, né? E isso começou dos brasileiros. Isso não começou, eles vieram de fora falar mal dos brasileiros. Não. Eu mostro no livro, por exemplo, que no começo do século XX, em São Paulo, na capital, os anúncios de procurando emprego diziam, prefere esse italiano. Preferia ser italiano do que o descendente de brasileiros. Porque havia uma fé muito grande, isso aí, no final do século XIX é muito forte isso no Brasil. É um racismo institucionalizado, um racismo que estava na nossa academia, estava em todas as academias, porque não era academia ainda, universidade, mas a inteligência nacional concluída pelo racismo, concluída pela degenerescência da raça brasileira. Na época se falava raça. Então assim, se deu essa preferência, né? O italiano, eu mostro no livro, o italiano chegou de lá tão muito mais esfomeado e tão analfabeto quanto. Os que vieram não eram o suprassumo. Muitos dos que vieram da Alemanha, isso está documentado também, esvaziaram as cadeias da Alemanha, dos estados alemães na época, né? Então você veja, nós criamos essa tradição de que o europeu está acima de nós. E isso veio um pouco dos portugueses também, já no século XIX em diante, de se colocar como vira-lata da Europa. Portugal se coloca como uma Europa que deu errado, uma sub-Europa. Essa coisa do Saramago. Uma Europa de terceiro mundo, né? É da Jangada de Pedra, né? Que é o romance do Saramago, que ele trata disso, né? É que a Península Ibérica se separa, né? Se separa da Europa e a Europa dá graças a Deus que isso aconteceu. Enfim, nos livramos dessa raça maldita da Ibérica, né? Sim, sim. Então, uma coisa que eu ia te perguntar também é o seguinte, querido. Tem uma pessoa que ouve sempre o programa aí, um DJ de mão cheia, o Chico Noronha, tá? Estava conversando com ele outro dia, amigo meu aqui de Porto Alegre, de longa data, e ele me comentou que agora no St. Patrick's Day, né, dia de São Patrício, algumas ruas foram fechadas em Porto Alegre, sendo que não deve ter mais de 50 pessoas de origem irlandesa em Porto Alegre. Mas foi fechado. Ou seja, não estou falando assim, tu ter um bar, né, com a proposta irlandesa, né? Eu me considero uma pessoa que pelo menos tenta ser cosmopolita, mas para te falar da última vez, eu fiquei sabendo que tinham fechado ruas, né, para comemorar um santo que certamente não deve ter 200 pessoas em todo o estado que sabem o que ele fez, né? Eu, pra te falar a verdade, me sentia, eu me lembro que eu comentei direto com ele, assim, nossa, mas que viralatismo, né? Que gente capacha que faz isso. E repito que eu me considero uma pessoa, pelo menos tenta, eu sou uma pessoa, sabe, eu não gosto muito dessa, essa ideia de fronteiras, mais essas diferenças. Não, também mas não. Eu não imagino que nos Estados Unidos, né, eu morei um tempo lá e cheguei aí em festa de carnaval lá, mas era aquele papo assim, é um local particular que a pessoa faz a festa, né? Ou seja, não tinha ajuda do município para celebrar. Claro, muita gente pode até dizer, ah, e aquela festa brasileira que tem há anos em Nova York, mas por favor, a imigração lá de brasileiros, né, é gigantesca. Não é o caso de irlandeses aqui. Não sei se teve o equivalente em outros estados no Brasil, mas fizeram isso aqui. Então, assim, onde é que tu achas começa a lambeção de botas importadas e começa o globalismo, né? Como é que a gente pode diferenciar ambas, assim? Ou seja, onde é que acaba um e começa o outro? O que seria, assim, desse caso, vamos dizer, específico, por exemplo, que tu achas que seria... isso é resultado do globalismo ou apenas resultado da gente literalmente deglutir e sorrir sobre qualquer coisa que a gente não entenda que venha de fora? Bom, veja, o único povo, quer dizer, depois dos romanos, né? Depois dos romanos do Império Romano, quem que segue a tradição romana da interculturalidade, o único povo que segue é o português. Mais que o espanhol. Você pode ver, e o português é responsável, a gente fala mal do português, né? É depreciativo, né? Só que nós falamos a língua do povo que apresentou o mundo ao mundo. No século XV, o mundo não sabia que o mundo existia. Ah, quer dizer, o nativo americano não sabia que a África existia, não sabia como era um africano. Eu lembro de um navio português levando para o Japão o primeiro negro. Os japoneses vieram de todo o Japão para ver um negro, que eles nunca tinham visto um negro. Século XV, né? No Japão já é o século XVI, mas a partir do século XV é que ocorre essa hoje é chamada descompartimentação do mundo. O mundo era compartimentado e passa a ser um só. E essa aldeia global, quem inventou foi os portugueses. Quem faz essa obra universal são os portugueses. E eles fazem a partir da interculturalidade. Isso é fantástico. Eu descrevo como é isso no livro. Nós até hoje somos interculturais, que é o próprio cosmopolitismo. Mas é uma forma de cosmopolitismo que agrega. Você vê que o brasileiro ele não tem um preconceito contra o resto do mundo. Até teve racismo contra o negro, sim, mas ele não tem um preconceito contra o estrangeiro quanto pessoa. Ele pode ter preconceito, ele pode ter aquele anti-americanismo. Isso foi a esquerda que nos ensinou, né? Que os Estados Unidos são ruins, né? Não havia isso no Brasil. São pensamentos de esquerda. Mas existe essa propensão à interculturalidade, essa mistura, essa coisa. O João Pinheiro da Fonseca falava esses dias sobre isso, né? Quer dizer, a gente mistura o ketchup na pizza e está tudo certo, a gente faz misturas. Nós estamos abertos a essas trocas culturais. Né? E nos Estados Unidos, a cultura inglesa, né? A cultura do norte da Europa, não é intercultural de forma nenhuma, ela é multicultural, ela admite, é um cosmopolitismo. Quando você fala cosmopolitismo londrino, sim, existe cosmopolitismo em Londres. Londres é uma cidade cosmopolita, ela tem muito mais estrangeiros que qualquer cidade nossa. Mas é cada um no seu canto. Claro. Cada um com sua cultura, com suas tradições, né? Não muito é, interessante. Não é essa mistura. Muito interessante citar isso, até, se me permite aqui, eu tinha um professor nos Estados Unidos, até ele foi colega de juventude até do James Dean, e era uma aula que abordava aspectos antropológicos, né, no cinema. E eu me lembro que tem uma expressão que se fala muito em inglês, que é melting pot, né? Os americanos gostam de dizer que eles são melting pot, ou seja, como se fosse um pote onde tu mistura vários molhos. E eu me lembro que ele dizia, nós não somos we are not a melting pot, né? A gente não é um melting pot, a gente é um stew pot, ou seja, é uma panela com cozido, né? Ou seja, tem um pouco de tudo, mas não se misturam, né? A cenoura não se mistura com a carne moída e tudo. Ficou mais. Ficou claro na eleição americana agora. Desculpa. O Trump, ficou claro isso. Certamente. Houve uma divisão étnica. Achas por um lado, que essa abertura que a gente tem para miscigenação cultural e tudo mais, e apropriação ou desapropriação, achas que tem a ver também, ele é um resultado direto dessa síndrome de vira-lata, de a gente ser aberto porque daqui a pouco a gente quer se misturar porque a gente acha que se a gente continuar no nosso grupo a gente vai ser inferior? Não, sabe aquela expressão super negativa que se usava, imagino que ainda tenha gente no Brasil que usa, que é tipo assim, ele tá querendo melhorar a raça? Achas que pode ser um efeito positivo, mas de uma ideia básica negativa? Veja, a questão da melhor raça era uma discussão clara, o século XIX todo brasileiro se discutia no Congresso Nacional a questão da melhoria da raça. Tanto que tinha um projeto do deputado baiano que permitia a imigração livre de africanos. Aí o pessoal, não vamos aprovar porque isso vai piorar a raça, nós queremos... teve um ditador argentino, né, que pediu para arrumar imigrantes na Europa e veio italianos. Aí ele disse, mas eu queria ingleses. Eu queria o quê? Eu queria ingleses. Ah, tá. O ditador argentino do século XIX. Quer dizer, isso não foi só brasileiro, mas foi muito, muito forte no Brasil. Porque o século XIX foi todo contaminado com a ideia de raça. No mundo inteiro teve isso, né? E aqui no Brasil foi muito forte. Isso e continuou, né? A gente, o Brasil parou no século XIX em muita coisa, inclusive nesse debate esquerda-direita. Os paradigmas que nós temos são atrasados. Né? Mas não creio que uma coisa tenha necessariamente a ver com a outra, não do ponto de vista histórico. Os romanos, por exemplo, o Império Romano, ele não era racista, não era racista mesmo, ele era intercultural totalmente, ele absorvia a cultura, tanto que absorveu o cristianismo. Não houve uma ruptura, não houve uma reação étnica romana ao cristianismo. Por quê? Porque era da Palestina. Eles achavam isso o máximo. Ser do Oriente e tal, o que vem do Oriente é bonito e tal. Já tinha esse orientalismo que tem hoje. Né? E nem por isso eles se depreciavam. Achavam que os romanos eram ruins por causa disso. Não, mas tudo bem, mas uma coisa. Mas a os portugueses também no início. Sim, mas vamos fazer aquela invasão dos mouros, né? No caso, não foi tipo assim, goela abaixo, essa ideia de miscigenação, quando os mouros tomaram conta e daí, obviamente, começaram a miscigenar? Ou seja, era uma coisa que tu, de repente, dirias, pelos teus estudos, que era aceitável antes de vir à força, diríamos assim? Bom, a questão aí, nós estamos questão do racismo, né? Existia racismo no século XV? Existia, lógico que existia. Mas não era muito forte. O racismo, ele, quando você entra em contato com os mouros, quer dizer, quando você tem a conquista, que é a conquista, Portugal conquista o norte da África, o norte da África era branco e importava escravos da África Negra. Tá? O tráfico negreiro da África Negra para as outras regiões islâmicas foi maior em intensidade do que o tráfico para as Américas. Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe também que os primeiros negros que vieram ao Brasil eram portugueses, eram filhos de portugueses, eram miscigenados de portugueses com africanos, porque a escravidão africana começou em Portugal 100 anos antes de começar no Brasil. Ah, então aqui vários já eram mulatos? Sim, nós temos negros que vieram nascer em Portugal. Alguns se tornaram livres e se tornaram grandes. O caso do Manuel Nunes Viana, se desconfia que ela fosse negro. Sim, tem outros casos que eu cito no livro, né, de personagens que eram negros e nasceram em Portugal. Claro que isso foi abafado com o tempo e tal. Com o tempo, a predominância do elemento branco em Portugal, quando vem o racismo no século XIX, torna Portugal automaticamente branco, sejam merelinhos o quanto forem. Entendi. Mas enfim, eu acho que o depreciativo está ligado à decadência de Portugal perante a Europa, é muito forte. Porque Portugal teve o mundo nas mãos e jogou fora. Esse é um fato que chama a atenção na história do século XV até aqui. E agora passando para o teu livro mais recente, né? O Evangelho Segundo a Filosofia, do filósofo Jesus, as ideias sobre Jesus. Teu livro, eu sei que não é um livro religioso, ou entre aspas, carola, né? É pelo ponto de vista da filosofia, né? O que eu acho interessante é que ele é um livro que luta contra essa forma simplória de separar tudo em preto e branco, bom, ruim, bem intencionado, mal intencionado, né? Por isso que eu acho que ele é muito importante, apesar de ele ser recente, né? Tem cerca de um ano que foi lançado, mas ele, ele está cada vez mais atual, até se taxa, né, deixa já uma deixa aí, sobre esse lance de política, né, que apesar de ser um livro que tem Jesus no nome, ele é super, no caso, atual, e até para ateus que estiverem interessados em ler, ele fala muito sobre isso, sobre essa ótica da filosofia, né, de tentar ver indivíduo por indivíduo e não colocar tudo no mesmo saco, né. E me fala, assim, um pouco sobre esse livro, e eu já vou te fazer uma pergunta que eu estou aqui na ponta da língua. É, veja, a esquerda latino-americana principalmente, né, eu conto no livro como é que se deu, essa questão da teologia da libertação, que hoje nós temos um papa disso, né, uhum. Disso se fez um papa. É, ela conseguiu interpretar o evangelho de uma maneira que, do ponto de vista da filosofia, da história da filosofia, da relação da filosofia com o evangelho, é absurda, porque a análise filosófica do evangelho, isso começa antes do evangelho com Heráclito, né, Heráclito, 500 anos antes da existência de Jesus, ele dá o mote que vai abrir o Evangelho de João, né, que é o verbo, a ideia de verbo, a ideia de logos. Ela fortalecendo o indivíduo. O Evangelho fortalece o indivíduo. Os primeiros cristãos valorizam o indivíduo, embora se organizem em comunidade. Se organizar em comunidade não significa negar o indivíduo. É? E aí passa a ter uma interpretação vigente nos últimos 50 anos, o processo da teologia da libertação, de o evangelho como uma mensagem coletivista, o que é, na minha visão, uma grande deturpação do evangelho. Até mostrando Jesus como uma espécie de líder comunitário, um dos primeiros comunistas e tudo mais, né? Exatamente, mas ele não é... Quase um líder sindical, digamos assim. Quando está claro no evangelho, ele não tem envolvimento político, claro, ele diz que o poder de César é um poder que Deus deu. Isso o São Paulo vai reforçar claramente, e que vai criar aquela tradição, inclusive, oportuna, né? De dizer que Deus escolhe o rei, né? Então, eu até brinco no livro que eu digo, os reis gostaram muito disso, porque quando dava errado, foi culpa de Deus. Quando dava certo, era mérito do rei. Do rei. E tem um assunto que é bastante abordado ali nesse teu livro, que é sobre essa visão misógina, né? Que muita gente, entre aspas, por favor, em nome, tentando falar em nome de Jesus, ou em nome de Deus, fala sobre essa, como se explicasse, justificasse a misoginia. Eu me lembro que citaste que no teu livro fala que isso não vem da fonte, né? Isso foi uma coisa na interpretação de algumas pessoas, correto? Exato. Não só a interpretação, como Marco Antônio, vamos deixar bem claro. O Alcorão é misógino. O Alcorão é machista. Uhum. Não é misógino, machista, claramente. É, Maomé tem uma pregação... Sim. E a vida pessoal dele também, né? Agora, Jesus no evangelho não tem zero de machismo. Ele contesta o machismo da época, ele contesta a misoginia, né? E o cristianismo na essência, na história, ele vai ser, pô, é a primeira cultura que liberta a mulher na história da humanidade. Quando você pega os portugueses chegaram aqui, as índias, o que era a submissão das índias tupis, elas tinham todo o trabalho braçal, elas não escolhiam com quem casar, elas não tinham escolha nenhuma, não tinham poder de escolha nenhum, era completamente, era uma sociedade e era criada completamente machista. A maior parte das tribos no mundo são machistas. Ah, mas tem um caso lá na Índia, sim, pega um caso na Índia, quer dizer que... Exceção que comprava a regra, quase, né? Exatamente, a regra universal. Pega a sociedade chinesa, a sociedade japonesa. Olha o que há de conteúdo machismo na formação étnica japonesa ou chinesa, né? E dos socialistas também. Os socialistas adoram falar em feminismo, mas me contem, eu sempre desafio, me diga um país socialista que tenha sido governado por uma mulher ou que uma mulher tenha tido importância política. Zero. E me diz uma coisa assim, uma das heranças, né, eu vou até só repetir, eu não estou querendo usar isso de forma pejorativa, mas digamos até para mim, acho que para mais pessoas, vamos chamar de doutrina cristã, tá? Tem, eu acho que tem muito a ver, eu não consigo separar muito do cristianismo, né, do sentimento de culpa, né, essa, o que eu chamo de culpa, a culpa judaico-cristã, essa, uhum, essa tradição judaico-cristã, digamos assim. Acha que isso também foi na interpretação, ou como é que tu pode ver isso pelo ponto de vista filosófico? Isso foi alguma coisa que foi deturpada com o tempo, porque se fala muito, né, o Almighty God, né, o Deus Todo-Poderoso, como é que é não, isso? A culpa é a afirmação do indivíduo. Quando é o coletivo, não tem culpa. O coletivo nunca é culpado de nada. A culpa é a emergência do indivíduo. Só o indivíduo pode se sentir culpado. Isso é decorrência clara da responsabilidade pessoal. Então, não existe uma sociedade que valorize o indivíduo em que não exista uma grande responsabilização pessoal. Quanto isso é mais forte, poderes, mais responsabilidades e tudo mais, né? O calvinismo é muito forte nisso, mas o calvinismo, nesse ponto, é evangélico, não tem nada de errado. Você responde pelos seus atos. Eu acho que o Evangelho, Jesus, deixa isso claro o tempo todo. Você responde individualmente pelos seus atos. Então, é óbvio que você tem culpa pelo que você faz. Pelas consequências. Inclusive uma das coisas que eu escrevo no livro é uma teoria de certos biólogos de esquerda que, você é determinado, você matou 50 porque não é culpa sua, estava nos seus genes. Peraí, nós temos que estabelecer uma linha divisória de responsabilidade pessoal, isso funciona. Você responsabilizar as pessoas por seus atos funciona. Gente, o nome é Aurélio, né, L-I-O, por favor, Schomer, S de Samantha, C de Cláudio, H de Homem, O de Osvaldo, M de Maria, outro M de Maria, E de Eduardo, R de Rui. Como é que as pessoas podem procurar livros teus? Eu citei alguns aqui, como História do Brasil Vira-Lata, Mulheres que Fazem Sexo, Dicionário de Fetiches e o mais recente, O Evangelho Segundo a Filosofia, do filósofo Jesus, As Ideias sobre Jesus, mas ele tem mais livros ainda. Como é que as pessoas podem, se tens algum site, algum blog? O História do Brasil Vira-Lata, eu perdi o contato com o editor, não sei como é que está a distribuição. Os outros é botar no Google o que acha. Tá, então... Bota o nome no Google o que acha tudo. Tá. Então, te agradeço a força, o teu tempo falando com a gente. Muito obrigado mesmo e o papo foi maravilhoso. Sempre puxação de saco. Eu que agradeço, Marco Antônio, e agradeço todos os ouvintes também de São José dos Campos aí, todos São Paulo, que eu adoro também visitar sempre. E estamos à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Aurélio, grande abraço e obrigado de novo pelo teu tempo, tá? Obrigado a vocês. Abração, querido. Tchau. Marco Antônio. E aí? Agora você vai comer um hambúrguer com... com papelão? Reciclado. Até porque eu como bom brasileiro, me autodeprecio. Então eu acho que eu mereço comer porcaria, correto? Eu vou dizer uma coisa pra você, meu querido amigo. Eu não consigo nem passar na porta do Burger King e do McDonald's, viu? Tá falando, é mesmo, né? Não que eu queira fazer propaganda, mas menos conhecido dos dois, eu tenho tive a tendência de apreciar. O primeiro é dose, porque a carne realmente... quer dizer, agora eu sei que porque que era dura e tinha gosto... Na verdade, eu achava que tinha gosto, era misturada com isopor. Mas tô vendo agora que era papelão, pelo do jeito. Do Burger, né? King, mas, né? Não, na verdade... Do McDonald's. Não fazer propaganda, mas eu prefiro o Burger King. Do McDonald's eu sempre achei... O pão também tem gosto de isopor, e eu posso falar por experiência própria que quando eu era pequeno, uma vez brigando com meus pais, eles me fizeram comer um lance de isopor. Então o gosto é muito parecido, só faltou maionese. Aquilo é uma coisa horrível, é horrível. E em realidade, aquele hambúrguer dele, você não sabe nem de que diabo de hambúrguer é mas aquele. Mas o brabo, querido, que esse lance está generalizado, né? Ou seja, não precisa a pessoa ir num local de fast food para comer isso, né? Ou seja, essa praga aí, esse lance aí que está rolando aí no Brasil, é para tudo que é tipo de carne, né? Então, imagino... Eu não sei se você concorda, antes nós discutimos, acho que eu discuti isso cedo com o Renzo Moro, o seguinte, perceba que a Rede Globo já fez no Fantástico uma reportagem dando uma aliviada, não tem perigo, não sei o que, pereré. Aí você fala, mas por quê? Mas eles são os maiores anunciantes da Globo. O problema não é doer na barriga, querido. Sabe? O problema não é doer na barriga, o problema é doer no bolso. Exatamente. Né? Então, pronto. Eles são os maiores anunciantes e a Globo não vai ficar batendo, mas de jeito nenhum. Agora já está tudo bem, não faz mal, não tem problema, o governador... O aquilo que foi citado ontem, até a gente citou ontem no debate lá, que era querendo dizer que, na verdade, são poucos os que estão envolvidos com isso, né? Tipo assim, não devemos alarmar as pessoas, né? Ou seja, podem investir direto no seu bife podre, porque não, ou seja, é como se fosse assim, não necessariamente você comprando agora vai comer bife podre, né? Pode ser, tem chance que você pode ser, não, tem chance, sorteado, correto? tem chance, tem muita chance, por isso eu tô fora, viu? Tá. Será que vai virar vegetariano depois dessa ou não? Eu já estou virando, viu? Queijos, é mesmo? Queijo só branco de procedência que eu conheça, para que não tenha formol, leite eu já não tô na minha. Ok. E já aproveito, então, tá, já faço um regimezinho básico. Isso. Não porque quisesse fazer, mas por não. Te forçado a fazer, de certa forma, né? É de livre, espontânea coação e pressão. Ó, um beijo e até sábado. Vontade. Até sábado, então, pra você. Até sábado, um grande abraço. Outro, querido, tchau.